Boas-vindas à nova rúbrica da Rádio Paralelo, Alto e Para o Baile, um programa que pretende acabar com todos os bailaricos retóricos. Várias personalidades desconhecidas do público em geral, e em particular, botam faladura sobre o alto patrocínio dos miseráveis de cordel. O tema do primeiro programa Alto e Para o Baile é a liberdade. Ou a falta dela. Decidimos, por isso, fazer meia dúzia de perguntas e enviar aos futuros faladeiros. O que é a liberdade nas circunstâncias que estamos a viver hoje? Que liberdade queremos daqui para a frente? A humanidade está a aprender alguma coisa? Haverá mudanças significativas nos nossos comportamentos? Ou a memória é curta? Pode-se aproveitar esta situação para, sem voltar atrás, construir alternativas ao mundo de hoje? Como? Diz-se que na luta contra o vírus estamos todos no mesmo barco ou será na mesma tempestade? O estado de emergência transforma a nossa relação com os poderes? Somos participantes ou vítimas? Basta a dose certa de medo para nos transformarmos em animais selvagens, em luta pela mera sobrevivência do antes ele do que eu, cada um por si? Basta a dose certa de medo para nos transformarmos em beatos do bom comportamento? Com tantos polícias de varanda, não tens já saudades dos árbitros de bancada? O ócio do confinamento traz-te criatividade? Como passar um 25 de Abril sem sair à rua? O próximo a botar faladura é um companheiro de um espaço amigo. Mal da testa. Boas, pessoal. Pá, isso são uma catarbada de perguntas, prontos, dá para servir um bocado mais como guião do que propriamente para estar a responder ponto a ponto. Pá, em questão à liberdade que se está a viver, não é que se possa chamar claramente liberdade, quer dizer, é no contexto do confinamento, cada um tem a sua casa a viver a sua liberdadezinha individual, numa sociedade que está basicamente em coma, não? Ainda não se percebe muito bem se realmente teria de ser assim, se não teria, mas a verdade é que está a ser. E pá, acho que em geral é incrível como se espalhou este discurso do pânico. Acho mesmo uma coisa, como é que entrou tanto dentro das nossas cabeças. Pá, sei lá, dos média, depois quem não vê televisão leva com ele nas redes sociais. A verdade é que espalhou-se assim vorazmente. E pá, e aí a pergunta que vocês fazem, se vamos aprender alguma coisa com isto e que mudanças é que vai trazer, eu nem sei se as pessoas vão aprender ou não, mas está claro que vai haver uma nova maneira de viver a vida depois disto. Não, uma nova maneira de nos relacionarmos de uma maneira mais solidária ou mais livre, muito pelo contrário. Uma maneira muito mais de desconfiança das pessoas umas em relação às outras. E é natural que possa também haver projetos que despertem à pala disto, que sejam mais ou menos igualitários e que apontem numa direção mais libertária, mas acho que a tendência na sociedade não será nada agradável. Pá, desde as coisas, pronto, da vigilância tecnológica, desde a maneira como as pessoas vão estar na rua, ou seja, agora o espaço social é um espaço de doenças, o outro é um potencial contagiante. Então, acho que vai ser bastante complicado no futuro relativamente próximo. Porque depois, quando vier a parte da crise económica, aí acho que vai haver, pá, que vai haver outra vez contestação social e que vai haver movimentação das pessoas para não deixarem que sejam comidas de cebolada outra vez, embora o discurso que vão passar vai ser muito mais dificilmente combatível do que foi a crise de 2008. Sabemos que são os mesmos que vão pagar. O discurso agora é que pá, já não vai ser esta coisa que os mercados fodem tudo e tu é que pagas, vai ser não, pá, tivemos a crise, o vírus, não sei o que, isso vai ser muito mais difícil de combater de um ponto de vista até até de discurso e de propaganda. Pá, assim para também não perder assim tanto tempo, sei lá, o nosso 25 de Abril vai ser como sempre, vai ser há quem se habituou a estar na rua, pronto, olha, vai perder, mas isso é mais, sei lá, as pessoas mais velhas que sempre celebraram o 25 de Abril, nós havemos de nos encontrar todos e fazer o nosso mini celebração do 25 de Abril, que é no dia 24, que é no dia 25. Pá, pronto, é isso, não há assim muitas coisas mais a dizer. Isto é só assim para dar uma chega e para dar uma contribuiçãozinha aí à vossa rádio. Beijocas grandes e abraços.